5 horas e 44 minutos, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia, temperatura de 26 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você notícias desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Informações de trânsito começando com a Ponte da Amizade, onde o movimento agora encontra-se tranquilo, sem lentidão na passagem pelo alto da ponte. A travessia pela aduana brasileira agora está transcorrendo normalmente, da mesma forma a travessia pela aduana do Paraguai. A BR-277, no acesso à Ponte da Amizade, também com movimento tranquilo. Os veículos que estão trafegando no momento ali estão conseguindo fazer chegar até a Ponte da Amizade de maneira rápida. Na perímetro urbano da BR-277, aqui de Foz do Iguaçu, movimento intenso agora por conta da chegada aí do final de tarde. O trevo de acesso para a Avenida Costa e Silva bastante movimentado, com bastante lentidão também e registro de uma pequena fila, motorista cautela ao trafegar por esse veículo, por esse local. Cautela também ao trafegar a partir do trevo da República Argentina até o trevo de acesso à região norte da cidade, onde o trânsito está intenso, agora movimento bastante de caminhões e ônibus, trânsito intenso nos dois sentidos da BR-277. Trânsito intenso também na rotatória, no acesso ao Plaza Foz, também bastante movimentado, lentidão e fila já de mais de 100 metros, 100, 200 metros, filas para a entrada ali no Plaza Foz, então é bom ter cautela ao trafegar por esse local. A BR-277, no trevo de acesso para a região norte da cidade, bastante movimentada e com lentidão na passagem ali, muitos carros, pequena confusão ali nos veículos que estão trafegando ali nesse horário. A marginal, a BR-277, também em frente ao CTG Charrua, bastante movimentada e registro de fila. Se você não tem outra opção para ir para a região norte da cidade, é bom ter paciência e cautela ao trafegar por esse local. As principais vias de acesso, as vias centrais aqui da cidade, bastante movimentada também. A Avenida Costa e Silva, após o trevo de acesso à cidade, bastante movimentada nos dois sentidos agora. Bastante lentidão no sentido em direção ao centro da cidade. O semáforo nas proximidades da rodoviária de Foz do Iguaçu, bastante movimentado e lentidão também pela passagem dos semáforos. Bastante lentidão também na passagem dos semáforos da Avenida Paraná, ao longo de toda a via, principalmente no cruzamento com a República Argentina. A Avenida JK, após o cruzamento com a República Argentina, em direção à região norte da cidade, em direção ao viaduto, bastante movimentada nos dois sentidos e lentidão também na passagem pelo semáforos. Motorista, é bom ter cautela e paciência ao trafegar por esse local. Boletim de trânsito nas ondas da rádio que toca notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5 horas e 47 minutos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o PROCON de Foz do Iguaçu deflagraram nas últimas 48 horas uma operação de fiscalização dos postos de combustíveis na Terra das Cataratas. No total, 7 estabelecimentos foram vistoriados pelos agentes que encontraram, além de produtos vencidos à venda nas lojas de conveniência, indícios de adulteração nas bombas de combustíveis e na qualidade dos produtos oferecidos aos motoristas. 2 pessoas foram presas durante o procedimento, conforme detalhado pelo promotor Oswaldo Luiz Simeone, do Ministério Público do Paraná. A fiscalização nos estabelecimentos de Foz do Iguaçu deve continuar ao longo das próximas semanas. E por falar em operação, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a chamada Operação Mimbacuera, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha de traficantes que agiam nos municípios de São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Itaipulândia, Missal e Medianeira. A operação é fruto de investigações que já duravam cerca de 6 meses e resultaram, nesse período, em 33 prisões em flagrantes, a apreensão de 21 toneladas de maconha, 500 quilos de produtos utilizados

através dos parceiros em que nós estamos desenvolvendo o programa. E assim como as entidades realizam um trabalho para crianças e adolescentes em suas regiões, nas várias regiões do município, a população, a sociedade civil está toda convidada, então, para estar participando. Nós vamos ter palestra explicativa de como fazer a restituição do imposto de renda, fazendo a doação diretamente a projetos que atuam e atendem crianças e adolescentes no nosso município aqui em Foz do Iguaçu. André dos Santos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o lançamento da campanha de arrecadação de fundos para o FUNCRIANÇA, que acontece logo mais a partir das 19h na Câmara Municipal. CBN e o plantão da rota policial. 5h54. Vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Da área de segurança pública, o destaque fica para o assalto a uma agência do Banco Sicredi na Avenida Mário Filho, em Foz do Iguaçu. Três pessoas ficaram feridas por estilhaços e por disparos de arma de fogo, todas sem gravidade. Na fuga, os bandidos que utilizavam um veículo Nissan com placas do Paraguai acabaram trocando tiros com policiais militares e guardas municipais. Parte do dinheiro foi recuperado, uma arma foi apreendida, uma pistola calibre 9mm, e há também uma pessoa presa, um indivíduo que já tem passagens pela polícia. Dentro do automóvel, marcas de sangue, o que indica que o indivíduo foi baleado, pelo menos um deles. Munições de fuzil, cápsulas ainda intactas de pistola calibre 45, 9mm, carregadores e outros acessórios militares foram encontrados dentro desse automóvel que nesse momento está sendo recolhido à 6ª SDP. Detalhes completos desta situação você confere a partir das 6 da manhã aqui na CBN, a rádio que toca notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos aqui nas ondas da CBN. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 26 graus. Previsão para amanhã em Foz do Iguaçu, região fronteiriça, de sol entre nuvens e temperaturas entre 18 e 27 graus. Continue na rádio, na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, é rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz, com Guilherme Wojciechowski.